quais são as suas considerações para essa primeira fase do campeonato? Olha, a gente só tem a agradecer que correu tudo bem, graças a Deus ninguém se machucou. Em questão dos jogos, teve pouco WO em comparação ao ano passado. O pessoal foi bem participativo esse ano. E agora vai ser começar a fase de mata-mata. E os cartões, como é que ficou a rivalidade dos times? A rivalidade normal dentro de campo mesmo, teve pouquíssimos cartões vermelhos, mais por causa de indisciplina mesmo, mas dentro do normal. A próxima rodada acontece no dia 12 de junho. Até lá, repórter Graziele Lopes.